never seems to get enough. You think that money grow on trees, and that is why you want the world from me. Você está ouvindo Baixada FM. 13:58. Já conhece a MMA Comunicação Visual e Malharia? Oferecendo os melhores serviços para você: banner, fachadas para lojas, adesivos, adesivos perfurados para carros e para vitrines, e também bordados, equipagens, jalecos, uniformes empresariais, abadás, uniformes escolares e costura em geral. Instagram, MMA Comunicação Visual e Malharia. Contatos pelo WhatsApp 98985 465244 ou 98531-0219. Falar com Marilene ou Américo. MMA Comunicação Visual e Malharia. Estamos localizados na Travessa Benjamin Constante, no bairro Tupi, em São Bento, Maranhão. Oasis Automotivo, venda de peças e acessórios para carros de todas as marcas e modelos em geral, pneus novos e usados, lava jato com polimento e troca de óleo. Oasis Automotivo, na Avenida Major Heráclito Silva, 804, Centro, Matinha, Maranhão. Fones 98-988-28-6691 ou WhatsApp 98-984-77-8448. A Odonto Company é especialista em cuidar de sorrisos. Aqui você encontra todos os procedimentos odontológicos para você e sua família. Então não perca tempo. Vem para a Odonto Company. Contamos com profissionais altamente qualificados e oferecemos serviços que vão deixar toda a família feliz. Aparelhos ortodônticos, implantes, facetas, próteses, restaurações e uma infinidade de serviços que vão transformar o seu sorriso. Tudo isso em um só lugar. Venha e faça sua avaliação. Estamos localizados na rua Nelton Belo, sem número, no centro, próximo à clínica diagnóstico. Só na maior do mundo você tem o melhor. Odonto Company. A Ótica Maceli traz as melhores promoções em óculos e relógios para você. Os menores preços, melhores planos e rapidez na entrega. Vendas à vista com 25% de desconto e nos cartões de crédito em até 8 vezes com desconto de 10%. Vende mais barato porque tem laboratório próprio. Vá agora mesmo na Ótica Maceli e agende a sua consulta de vista nesta sexta-feira a partir das 14 horas e saia enxergando o mundo de uma maneira mais clara e bonita. Ligue 98855-4653. Estamos localizados na rua Governador Nelton Belo, no centro de São Bento. Ótica Marcelli, preferência por tradição. 100% fibra ótica você encontra aqui em São Bento, com a cobertura de qualidade da AccessNet, internet para navegar à vontade e com uma velocidade que vai te surpreender. Assine seu plano hoje mesmo e já fique conectado. Conheça nossos planos a partir de R$109,90, com 400 mega de ultra velocidade, com instalação totalmente grátis. Ligue grátis ou chame no WhatsApp 0800-449-1021. Acesse Net. Sua conexão começa aqui. Divina Físio, promovendo saúde e bem-estar, com serviços de fisioterapia traumato-ortopédico, fisioterapia pélvica, imobilização ortopédica, psicologia, pilates clínico, pilates gestacional e nutrição. Divina Físio, promovendo saúde e bem-estar, na Travessa São Francisco, a Travessa do Caixa aqui, no centro de São Bento, Maranhão. Agradece a doutora Pamela Catriele, fisioterapeuta. Divina Físio, promovendo saúde e bem-estar. Instagram, arroba divina.físio. Fone 98-984-54-6220. Pizzas e Companhia está em novo endereço, na Travessa Voluntários da Pátria, em frente ao terreno da antiga Voz Nacional. Só na Pizzas e Companhia você encontra as melhores pizzas e ainda diversos sabores à sua escolha e com delivery grátis, exceto para o Alegre e Grajaú. Telefone para contato e WhatsApp 98440-8298 e 98460-7181. Pizzas e Companhia. Quatro minutos. Rádio Baixada FM, de São Bento para o mundo. A sua nova rádio. Rasta Reggae, com ele, DJ Mr. Dino. I've really missed you, girl. I'm glad you're still alive. Programa Rasta Reggae, com ele, DJ Mr. Dino. Rasta Reggae, com ele, DJ Mr. Dino. Até as 15 horas, só as melhores aqui no Rasta. Já estamos de volta aqui na 94 Baixada FM, o seu novo conceito em rádio. Estamos conectados aí para 15 cidades da Baixada através da Rádios Net Web. Para o mundo, você pode participar aqui com a gente pelo telefone 985-7442-76. 985-7442-76. Aquele alô esperto aí, a turma boa do São Judas, a Maria do Carmo, a Isa de Cássia, Gustavo e Davi, Mariane Silva, ligado aqui no Rasta Reggae. Nosso amigo Hernande e família lá no Oiteiro de Maria Justina. Ari e família também no Oiteiro de Maria Justina. Gazo aí e a Sandra no bairro Grajaú. Nosso amigo Edivaldo lá em São Luís do Maranhão. Nosso amigo Julião lá no Sertão. Aquele alô esperto aí, nosso amigo Zé Miguel e Dona... Zé Miguel e Dona Marluce, lá no povoado Pedrinhas, ligado aqui no Rasta Reggae. Nosso amigo Teroca, lá no povoado Santa Bárbara. Olha, está chegando aí dia 15 e 16, grande festa aí no povoado Canarana. Dia 15 aí, Bumba Meu Boi do Puleiro se apresentando e fazendo a grande boiada. E no dia 16 aí, a Domingueira com a Radiola Fera Negra. Festa vai rolar aí no povoado Canarana, na residência aí do nosso amigo Domingos. Dia 16 do domingo vai rolar aí um churrasco pra galera. Organização aí do nosso amigo Domingos e Família. Esse é o nosso convidador especial para chegar junto. É dia 15 e 16 de julho, no povoado Canarana, na residência do nosso amigo Domingos. E dia 9, está chegando aí, dia 9 de julho. A grande domingueira aí do sítio do Alcinho, povoado Conceição, por lá, Fábio Rodrigues e Banda Eros. Fazendo o melhor da Seresta, tem a nova Mix Laio. Tocando as exclusivas e fazendo aí a galera dançar até altas horas. E mais a equipe digital Rasta Roots, Mister Dino Nilson Rasta. Dia 9 de julho aí no povoado Conceição, na residência do nosso amigo Ossinho. No sítio do Ossinho. Aquele alô esperto aqui é a nossa turma boa ali da escola Benedito Muniz. Grande Rogério Silva, Dica, Lindalva. É o Rogério Silva, Dica, Lindalva, Liliane Batista. Obrigadão aqui no Rasta Reggae. Nosso amigo Johnny aí no Mutirão, Celso lá em Blumenau, Santa Catarina, Almi no Mutirão, Almi lá em Goiás, nosso amigo Thiago lá em Uberaba, Minas Gerais, DJ Ney Pedra aí no bairro do São Manuel, Nilton Cutrina, Belas Águas, Ney Tocha aí no povoado São João dos Arocha, a Jandira, o Israel e o Tadeu aí em Santa Bárbara. Nosso amigo Juraci aí no Monte Sinai. Nosso amigo Pescoço aí no centro. O grande Calango e o Calango e o Carlos Alberto aí no bairro de Outrabanda. Nosso amigo Francinaldo aí no povoado Centrinho, ligado aqui no Rasta Reggae. Na Estrada Real aí, nosso amigo Emiliano e a Santa do Churrasco. DJ Ailton Marley lá no povoado Laranjal. Donato Curador no São Judas, Mundinho no Mutirão. Nosso amigo Gil e sua mãe Luísa aí no bairro do Mutirão, ligado. Nosso amigo Almi Variedades aí no bairro do Mutirão. Só pra lembrar a galera e confirmar aí pra galera que vem aí no dia 1º de setembro, São Bento Reggae Memory. São 8 anos de tradição e a festa vai rolar aí na Esquina do Shop, dia 1º de setembro. Sexta-feira especial aí na Esquina do Shop, com a Radiola Ciclone Tropical, DJ Fabiano Roots, equipe digital Rasta Roots, Mister Dino Nilson Rasta. E mais o Lobo Boisaniel, DJ Lobo Boisaniel diretamente da ilha. DJ Piração da ilha, dia 1º de setembro. Aí na Esquina do Shop São Bento Reggae Memory. E dia 2 tem o Recorda Bacurituba. A sede dos pescadores aí do sindicato. A sede do sindicato dos pescadores de Bacurituba. E pela primeira vez a equipe digital Rasta Roots. E Serginho Nilson Rasta. Tem a Furacão Twist aí com o DJ Antônio Carlos e o Mr. Black. Mais o DJ Ney Pedra. E ele vem aí pela primeira vez. O DJ Lobo Boisaniel, pela primeira vez em Bacurituba. Dia 2 de setembro, sabadão especial. Em Bacurituba, recorda Bacurituba. São 14h11. Deixa eu trazer mais um sucesso aqui, ó, no Rasta Reggae. Rasta Reggae, com ele, DJ Mr. Dino. Rasta Reggae, com ele, DJ Mr. Dino. With someone and

É povão, é tradição, é arrastão, é multidão! Atenção, São Bento e região, vem aí, dia 1º de setembro, sexta-feira, São Bento Reggae Memorial 8, o maior e melhor evento reggae roots do planeta. E se liga nas atrações, DJ Fabião Roots, equipe digital, Rasta Roots, a equipe estourada do momento, com os DJs Mr. Dino e Nilson Rasta. E ele, vem aí, o DJ da piração da ilha, DJ Lobo Monzaniel. E o point da galera é a esquina do Shopping, bem no coração de São Bento. Animação total da Radiola, Ciclone Tropical. Apoio, Luiz Martins Neto e Rádio Baixada FM. Realização, programa Rasta, imperdível. A Odonto Company é especialista em cuidar de sorrisos. Aqui você encontra todos os procedimentos odontológicos para você e sua família. Então não perca tempo. Vem para a Odonto Company. Contamos com profissionais altamente qualificados e oferecemos serviços que vão deixar toda a família feliz. Aparelhos ortodônticos, implantes, facetas, próteses, restaurações e uma infinidade de serviços que vão transformar o seu sorriso. Tudo isso em um só lugar. Venha e faça sua avaliação. Estamos localizados na rua Nelton Belo, sem número, no centro, próximo à clínica diagnóstico. Só na maior do mundo você tem o melhor. Odonto Company. 100% fibra ótica você encontra aqui em São Bento, com a cobertura de qualidade da AccessNet, internet para navegar à vontade e com uma velocidade que vai te surpreender. Assine seu plano hoje mesmo e já fique conectado. Conheça nossos planos a partir de R$109,90, com 400 mega de ultra velocidade, com instalação totalmente grátis. Ligue grátis ou chame no WhatsApp 0800-449-1021. AccessNet, sua conexão começa aqui. Atenção, Bacurituba, São Bento e região. Vem aí, dia 2 de setembro, sábado, o maior evento reggae roots da Baixada Maranhense. Eu tô falando do Recorda Bacurituba. Recorda Bacurituba. E o ponte da galera é o Sindicato dos Pescadores. E se ligue nas atrações. Pela primeira vez, a equipe estourada do momento, equipe digital Rasta Roots, no comando dos DJs Mr. Dino e Nilson Rasta. E ele vem aí pela primeira vez em Bacurituba, o DJ Piração da Ilha, DJ Lobo Monzaniel. Lobo Monzaniel. E mais a radiola Furacão Twister. Furacão Twister. Furacão Twister. Ah, devastadora. Com os DJs Mr. Black, DJ Antônio Carlos e Ney Pedra. Recorda Bacurituba, dia 2 de setembro, no Sindicato dos Pescadores. Você não pode perder. Apoio Lava Jato Bacurituba, AR Centro e Mercearia Mais Você. Realização Antônio Carlos e programa Rasta Reggae. Você não pode perder. Vai ser um show. Recorda Bacurituba. And the Magnificent. Divina Físio, promovendo saúde e bem-estar, com serviços de fisioterapia traumato-ortopédico, fisioterapia pélvica, imobilização ortopédica, psicologia, pilates clínico, pilates gestacional e nutrição. Divina Físio, promovendo saúde e bem-estar, na Travessa São Francisco, a Travessa do Caixa aqui, no centro de São Bento, Maranhão. Agradece a doutora Pamela Catrielli, fisioterapeuta. Divina Físio, promovendo saúde e bem-estar. Instagram, arroba divina.físio. Fone 98 9454 6220. Seus equipamentos eletrônicos queimaram? Não esquente a cabeça. São Bento já dispõe da Eletrofênix, assistência técnica especializada em bebedouros, máquinas de lavar, micro-ondas, ferros, ventiladores, chapinhas, liquidificadores e outros equipamentos eletrônicos. Chame agora mesmo no WhatsApp e faça seu orçamento. 98 98784 7824. 99201 1771. Eletrofênix. Eletrofênix. Travessa Benjamin Constante, bairro Tupi, São Bento, Maranhão. A Atenção, São Bento! Alô, galera! Show Reggae Internacional! Confirmado, galera de São Bento! Dia 3 de setembro, domingo, São Bento Reggae Show Internacional! É isso aí! O pote deste grande evento é o Real Clube, na Estrada Real, em frente ao Emiliano do Churrasco. E pela primeira vez você vai curtir a Radiola Mega Águia de Ouro Irmandade. A mega imbatível do Brasil, Águia de Ouro Irmandade. No comando dos DJs, Charles Brown e Marcelo Ruth, pra fazer um verdadeiro show de pedras na Águia de Ouro. Agora, o show é da Mega Águia de Ouro Irmandade. E mais, o jamaicano Sly Fox, pela primeira vez no Real Clube em São Bento. Alô, galera, aqui quem fala é Sly Fox. Estarei ao vivo com vocês. Bum! Vai ser fogo, quente. Ratafaia, Hatwax, Blessed Love. Haverá churrasco liberado e tira gosto de camarão pra toda a galera. Patrocínio Luiz Martins Neto, Rádio Baixada FM, Fernando Confecções, Chaveiro Sobreto, Isaías Donaldson, Comercial Raimundo Polino, Feirão da Carne de Cobreu, Fernando Cedês, Anderson Predador e Depósito de Bebidas Multirão. Organização Nonato Tijolada. Clínica do Chicão e Maxi Imagem oferece a Pinheiro e região os mais avançados exames de ressonância magnética digital, tomografia, raio-x digital, mamografia digital, ultrassonografia, densidometria óssea, ecocardiograma, eletroencefalograma de alta precisão para identificar os problemas no paciente de forma eficaz. Temos vários especialistas e fazemos os mais avançados exames. Contato 987-33-34-35, em frente à escola Doutor Pedro Lobato, na Praça Gonçalves Dias, em Pinheiro. Clínica do Chicão e Maximagem. Sua moto está com problema? A solução é Rodrigo Júnior Motopeças. Lá você vai encontrar todas as peças de reposição para sua moto. Serviço de mecânica especializado. Pneus, aros de todas as marcas para sua moto. Acessórios, capacetes com design bonito, com preços promocionais. Revisão completa para sua moto é na Rodrigo Júnior Motopeças, na rua Professor Tito Soares, no aeroporto. É só falar com nosso amigo Rodrigo. Bento do Maranhão nunca mais será a mesma. Vem aí, a farmácia mais barata do Brasil. Preços baixos como você nunca viu. Aguardem. Baixada FM, a rádio da Baixada Maranhense. 14:30. Programa Rasta Reggae, com ele, DJ Mr. Dino. Equipe Digital Rasta Roots. Aqui seu coração bate mais forte, com a sequência Roots Digital. Comando total, Mr. Dino, o DJ da geração 90. Muito bem, são 14:38 em São Bento. Sempre aquele alô esperto aí, você dos bairros, você dos povoados, você das cidades vizinhas. Alô esperto aí, minha turma boa de Bacurituba, Cajapió. Alô esperto aí, nosso amigo filho lá em Bacurituba, ligado. Aqui no Rasta Reggae. Uma boa de Palmeirândia, Perimirim. Galera boa aí de Santa Helena, Pinheiro, Bequimão, Alcântara. Já não esperta aí a turma dos povoados. Alô você aí do Centrinho, Guarapiranga, Zé de Mariane. Você do São Benedito, Belas Águas, Curvão, Santa Maria, Santa Bárbara. Você do Belém, Rio do Meio. Você do São Francisco, você do Belém. Galera aí do Olho d'Água dos Moraes, Olho d'Água dos Gomes. Você aí de Sororoca. São Jerônimo, Boiteiro, Seita Mata de Olímpio, Uma aí da Faixa, Buritizal. É todo mundo conectado aqui, ó, no programa Raça Reggae. Mas perto aí, meu parceiro Sabino, lá no povoado Puleiro. Alô, você aí do Puleiro, você do Jiquiri. Você de Santa Bárbara. A turma aí do Tucum, ligado aqui, ó, Conceição. Tá todo mundo conectado aqui, ano 94, Rasta Reggae. Aquele abraço perto da turma aí da Conserva. Meu amigo Nelson da Conserva, o Ivanilce e a Vânia. Lá no povoado inteiro dos Regis. Galera aí do Santo Antônio, né? São Miguel, São Felipe. Galera aí do Solta, Santa Olaia. Conceição de Abel. É todo mundo ligado aqui, conectado com o Raça Reggae e Misserdino até as 15 horas. Só as melhores. Aquele abraço perto aí, nosso amigo Manuel Penha, lá no povoado Cruzeiro. Nosso amigo Jamilson Barbosa. Manuel Pinheiro. Rogério Silva. Nosso amigo Luiz Martins, a dona Benedita, o Lucenildo Martins, Luz Austônia em qualquer ponto do Maranhão, Luiz Martins Neto, nosso amigo Edivaldo Filho lá em São Luís do Maranhão. São 14 horas e mais 34 minutos. Deixa eu trazer mais um sucesso aqui, ó. Do Rasta Reggae, a música do Dobby Brown. Programa Rasta Reggae. Com ele, DJ Mr. Dino. Everybody know that I've been in love since the day I saw you, girl. For the first time every night I have been dreaming of you. Dreams that I want one day. It will come true. Girl, I've been in love. Will it one day come true? Married you is my dream. Will it one day come true? Hope that I am not just wasting my time waiting for you. Lonely at night. 'Cause everybody knows that I've been in love since the day I saw you, girl. For the first time, girl, I've been in love. Will it one day come true? Married with you is my dream. Will it one day come true? Yeah. Just wasting my time waiting for you. Lonely at night. 'Cause everybody knows that I've been in love since the day I saw you, girl. For the first time. Comando total, Mr. Dino, o DJ da geração 90.

Programa Rasta Reggae, com ele, DJ Mr. Dino. Do your things right, brother man. Do your things right. Programa Rasta Reggae, apresentação DJ Mr. Dino. Opa, já estamos de volta aqui com o Rasta Reggae, e você curtindo aí a música chamada de Gamboa. Brother man, do your things right. A música do Dobby Brown, que é uma pancada. And I voice your sorrow. E a turma ligada aqui no Rasta Reggae até as 15 horas. Só as melhores, papai. Rasta Reggae, o líder da audiência no horário. Machado FM 94.9. O seu novo conceito em rádio. De São Bento para 15 cidades da Baixada. Através da Rádio Zet Web. Para o mundo! Woah, woah, woah, woah. Long shall be your days. You must do everything. Isso é muito som, isso é muito som. Holy old book says. Rasta Reggae. The road to destruction is open to everyone. Olha, participe aí de uma grande festa dia 15 e 16. Povoado Canarana, dia 15 aí, Bumba Meu Boi aí do Puleiro, dia 16 aí, Grande Domingueira, com a Radiola Fera Negra, churrasco liberado. Você é o nosso convidado todo especial para chegar junto dia 15 e 16 de julho, a residência aí do nosso amigo Domingos, organização aí Domingos e Família, e você é o nosso convidado. Tá chegando aí dia 9 de julho, Grande Domingueira aí do sítio do Alcínio. É tradição, é povão, é arrastão, é multidão. Dia 9 de julho. Confira as atrações, Nova Mix Laio. O DJ Jorge Black e o Cleison Pedra. Equipe Digital Rasta Roots, Mr. Dino, Nilson Rasta. Descendo o braço, tocando aí 80 e 90. E mais Fábio Rodrigues e Banda Eros. Com o melhor do ao vivo, é dia 9 de julho. A tradicional domingueira aí no sítio do Alcínio. Lá no povoado Conceição. Alô, Alcínio, prepara a casa que estamos chegando, papai. Loving each other, cause we are sisters and brothers. Long shall be your days. You must do everything. Olha, atenção você aí, dona de casa, na hora de fazer suas compras, dê uma passadinha no Depósito Atacado e Varejo, Três Irmãos de Zequinha, que continua aí com a grande promoção, aí do arroz 4,17, pacote de café puro 6,38, açúcar imperial 3,88, biscoito 3,1, 3,76, sardinha pescador 4,39, óleo de cozinha 6,88, leite La Sereníssima 6,65, trocão de milho 1,89, tempero Sandela 1,99, suco de pacote 57 centavos. Sessão de limpezas com variedade que a dona de casa precisa. Água sanitária 2,29, sabão em pó 500 gramas 1,99, desinfetante 1,99, detergente 1,49, tablete de sabão com 5 barras 7,89. Venha conferir a seção de frios e congelado, onde você vai encontrar preços espetaculares. Roupa de fruta 10,49 o quilo, temos carne bovina a partir de R$20 o quilo. Fígado boivino 13,88 quilo. Coração boivino 8,99 o quilo. Frango 8,99 o quilo. Aceitamos aí os cartões de crédito e débito, tique de alimentação. Long shall be your days. Parcelamos suas compras aí no cartão de crédito, não precisa esperar. Para fazer suas compras, corra logo aí pelo Depósito Atacado e Varejo Três Irmãos de Zequinha. Tudo pelo menor preço da cidade. Fazemos entrega a domicílio com o menor atendimento da cidade. Depósito Atacado e Varejo Três Irmãos de Zequinha. The destruction is open to everyone. Olha só pra confirmar pra galera aí que vem dia 25, aniversário de Ney Roots, aí no Clubão Cidade com a musical Staff Sonius. Vários DJ convidados, participação especial aí da equipe digital Rasta Roots. E vamos comemorar aí mais uma data aí com o nosso amigo Ney Roots. Dia 25, domingão especial, churrasco liberado, feijoada. E a galera vai chegar junto, é dia 25 no Clube Bom Cidade, bem no coração de São Bento. You must do everything that the holy old book says. Long shall be. São 14 horas e mais 53 minutinhos. Programa Rasta Reggae, com ele, DJ Mr. Dino. It's time to unite. Don't let the system get you down, down, down. Let not Babylon treat you like a clown. Jaja is the master, never let us down. Jaja never wanna see you sad or frown. Never, never, never give up the fight, me brother. Never, never, never give up the fight. Stand up for your right. Mr. Dino, o DJ da geração 90. Don't let the system get you down, down, down. Let not Babylon treat you like a clown. Oh no, me not gonna last again, cause me a winner. Jaja I got much stand down, the sinner. Programa Rasta Reggae, com ele, DJ Mr. Dino. Jaja is the master, never let us down. Jaja never wanna see you sad or frown. Never, never, never give up the fight, me brother. Never, never, never give up the fight. Stand up for your right. Never, never. Programa Rasta Reggae, com ele, DJ Mr. Dino. Every morning when I wake up, I think of you. And I try to understand why I'm so blue. My tears are falling down from my eye. And I'm keep on crying every day and night. I'm keep on crying. Keep on crying over you. I'm keep on crying. I'm keep on crying over you. And I can't hear what my friends just say. Hey. They are trying to show me what's the right way. Ooh, yeah. And I don't care about what future has for me. Lord. 'Cause I'm still in love with you, girl, can't you see? I'm keep on crying, keep on crying over you. I'm keep on crying, I'm keep on crying over you. I think of you, and I try to understand why I'm so blue. My tears are falling down from my eye, and I'm keep on crying every day and night. I'm keep on crying, keep on crying over you. I'm keep on crying, I'm keep on crying over you. Rasta Reggae, com ele, DJ Mr. Dino. It's time to unite, don't let the system. Muito bem, já estamos de volta aqui com Rasta Reggae, final de Rasta Reggae. Final de programa Rasta Reggae, prometemos voltar amanhã, se Deus quiser nos permitir. Valeu, minha turma boa, pelo carinho de audiência, voltamos amanhã. A partir das 13, obrigado de coração. Fique com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês. Um ótimo final de tarde a todos, uma boa noite a todos. E voltamos amanhã, se Deus quiser e nos permitir. Programa Rasta Reggae, com ele, DJ Mr. Dino. He's given up on society. Doesn't know or cares. Equipe Digital Rasta Roots. Aqui seu coração bate mais forte, com a sequência Roots Digital. He doesn't have joy or sorrow. Just a nowhere man with a nowhere plan, living in a nowhere land. Whoa, whoa, whoa, nowhere man with a nowhere. Com a cobertura de qualidade da AcessNet, internet para navegar à vontade e com uma velocidade que vai te surpreender. Assine seu plano hoje mesmo e já fique conectado. Conheça nossos planos a partir de R$109,90, com 400 mega de ultra velocidade, com instalação totalmente grátis. Ligue grátis ou chame no WhatsApp 0800-449-1021. AcessNet, sua conexão começa aqui. Baixada FM, a rádio da Baixada Maranhense. Às vezes o trânsito é um desafio, mas para quem se habilita na Autoescola Ilha, tira de letra. A Autoescola Ilha conta com os melhores professores em aulas práticas e teóricas para você tirar sua habilitação no menor tempo possível, com preço mais justo da região. Tá sonhando com a primeira habilitação? Não entre na contramão. Vá pela rua Governador Newton Belo, número 1051, Aeroporto São Bento, Maranhão. Próximo a rodoviária. É ali que a família Ilha vai cuidar de você. Informações pelo WhatsApp 98 984 39 90 95 e 98 97002 1020. Não pegue a estrada errada. Habilite-se para o trânsito e seja um bom motorista com a Autoescola Ilha. Muito mais que uma empresa, uma família cuidando da sua família. Autoescola Ilha. A segurança é o nosso legado. E agora você entra em contato direto com o sucesso. Com o sucesso. Baixada FM, a sua nova rádio. Agora, o ritmo que sacode o Brasil. Prepare-se. Prepare-se. Uma hora na pressão do forró. Uma hora na pressão do forró. No ar. Pressão Forrozeira. Forrozeira. Oi, olá, tudo bem? Tudo jóia? Tá pronto pro balançado? Tá pronto pro gingado, swingado? Tá pronto pra curtir aquele forró? Então tá, é comigo mesmo. A partir de agora com o nosso Pressão Forrozeira. Nosso Pressão Forrozeira com tudo pra você. É lá e cá com muito som, com muita coisa legal pra curtir e ouvir conosco aqui, tá? Então dá certo, é forró que você quer. Então você vai ouvir comigo. A primeira, já no Pressão Forrozeira, Elson Moraes do Fundo da Grota. Ouça! Meu pingo de arreio, relinchando a estrebaria. Enquanto a saracura vai cantando em puleirada, escuto o grito do zorro. E lá no piquete, relincha potro todinho. Na boca da noite me aparece um zorrilho. Vem mijar perto de casa pra esticar com a cachorrada. Aô, que é sucesso! Meu pingo de arreio, relinchando em cebaria. Enquanto a saracura vai cantando em puleirada, escuto o grito do zorro. E lá no piquete, relincha potro todinho. Na boca da noite me aparece o zorrilho. Vem mijar perto de casa pra esticar com a cachorrada. Meu pingo de arreio relinchando estrelaria. Enquanto a saracura vai cantando em puleirada, escuto o grito do zorro. E lá no piquete relincha potro todinho. Na boca da noite me aparece um zorrilho. Vem mijar perto de casa pra esticar com a cachorrada. Enquanto a saracura vai cantando em puleirada, eu escuto o grito do zorro. E lá no piquete relincha potro todinho. Na boca da noite me aparece um zorrilho. Vem mijar perto de casa pra esticar com a cachorrada.

amiguinho. Tira as pernas e pé dela dançando bem coladinho. Sa, sa, safadinho, sa, sa, safadinho. Se dançando é desse jeito. Imagina em cima de mim. Sa, sa, safadinho. Vai, vai, vai, gostoso. Sa, sa, safadinho. Sa, sa, safadinho. Se dançando é desse jeito. E ladinho em cima de mim. Sa, sa, safadinho. Sa, sa, safadinho. Minhas pernas entram dela dançando bem coladinho. Eu digo sa, safadinho. Sa, sa, safadinho. Se dançando é desse jeito. Imagina em cima de mim. Safadinha. Pressão forrozeira. Vai trabalhando, vaqueiro. É o passarinho malvado, é o gavião. Eu vou começar, mas já já vou trazer o maestro pra cantar junto comigo essa vaquejada. Cuide, gavião. Alô, amigo, só liguei pra te dizer que eu tô sozinho aqui na mesa de um bar. Faz 15 dias que eu comecei a beber, só pra não ver a solidão me matar. Que a mulher que eu amava me deixou, e sem amor o jeito é me embriagar. Que a mulher que eu amava me deixou, e sem amor o jeito é me embriagar. Pra cantar vaquejada dessa eu tenho que trazer meu parceiro Beijo Valdantas. Cuida, meu camarada. Ô, oh, carona boa nas asas desse galeão, hein? E tome, show. Felicidade pra mim ela não existe, vivendo triste nas garras da solidão. Meu coração bate fraco e não desiste, só que ele insiste no que não tem solução. E o povo vê meus olhos avermelhados, tô desprezado vivendo a vida de cão. E o povo vê meus olhos avermelhados, tô desprezado vivendo a vida de cão. Rapaz, por cada que só toma água, depressei bem, viu, gente? Obrigado, meu irmão, pelo convite. Sucesso pra você, mais ainda. Amigo, traga mais uma cachaça, que a mulher me deixou sem ter motivo. E a saudade tá machucando e não passa, não conto as latas de cana que tenho bebido. Se hoje à noite essa mulher não voltar, se eu tomar, deixa eu chorar caído. Se hoje à noite essa mulher não voltar, se eu tomar, deixa eu chorar caído. Ah, meu gavião, cuida, meu camarada. Bota pra quebrar, que a vaquejada é desse jeito, Osvaldo. Bota aqui, meu maestro. Deixa que não. Dame, Jó. Garçom, amigo, traga mais uma cachaça. E a mulher me deixou sem ter motivos. E a saudade tá machucando e não passa. Não conta as latas de cana que tem bebido. Se hoje à noite essa mulher não voltar, se eu tomar, vou chorar no chão caído. Se essa noite essa mulher não voltar, se eu tombar, vou chorar no chão caído. Obrigado, meu irmãozinho inglês do Gavião. Obrigado mesmo, do fundo do coração. Precisando, Deus permitindo e eu podendo, pode contar. Bota pegado, meu maestro. Abraço do Gavião. Isso é que é vaquejada, é de nós. É de nós, é lá na terrinha potiguar. Com certeza. Vamos junto pelo mundo afora. Aqui pra você, nosso Pressão Forrozeira, com Elson Moraes, do Fundo da Grota, Paulinho Reis, Caboclo Bonito, Zé Cantor e Toca do Vale Safadinho, e o som também do Gleidson Gavião com Dorchival Dantas. Alô, amigo, pra fechar o primeiro bloco do nosso Pressão Forrozeira. Pressão Forrozeira. A gente toca o que você gosta de ouvir. Baixada FM, a rádio da Baixada Maranhense. Pousada Laguna, ótimo ambiente familiar para você se hospedar com a sua família em São Bento. Quartos climatizados com Wi-Fi, garagem interna e café da manhã, diárias a preços populares. Fica ali, na MA014, na entrada da cidade. Reservas pelo telefone 98-3383-1341. WhatsApp 98-98733-2231. Pousada Laguna, sua casa fora de casa.

tem que ser vivido. Me deixa confidencial e fica comigo, fica comigo. Deixa confidencial e fica comigo, fica comigo. E deixa confidencial. Só tem que ser vivido. Forrozeira, Sandro e Santiago, só no pisadão. Amar como eu te amei, ninguém vai te amar.

repete a cena. Nós dois na sua cama e a gente se envolve, resolve por lá. Se deu saudade, é a prova, é um sinal de que valeu a pena. Mais uma vez se repete a cena. Nós dois na sua cama e a gente se envolve, resolve por lá. Bateu a saudade, vou ter que voltar, viu? Tem que voltar pra fazer valer a pena, Gustavo Lima. Dinheiro nós tem não, mas paixão nós tem com força. E muito amor pra dar. É que a saudade bateu no meu peito e eu não vou mentir. Bancar o forte, dá meu forte, traz a sorte, eu não sei fingir. Deixa eu te falar, desculpa incomodar. Sei que você gosta de dormir até mais tarde. Mas tentar é o jeito mais injusto de lembrar. Se deu saudade, é a prova, é um sinal de que valeu a pena. Mais uma vez se repete a cena. Nós dois na sua cama e a gente se envolve, resolve por lá. Se deu saudade, é a prova, é um sinal que valeu a pena. Mais uma vez se repete a cena. Nós dois na sua cama e a gente se envolve, resolve por lá. Resolve por lá. E aí, como você tá? Tá conseguindo dormir sem mim? Aqui pra você, Zé Vaqueiro Confidencial. Sandro e Santiago, dá beijinho pra mim. Avini Vini, tô limpando você da minha vida. Solteirões do Forró com Gustavo Lima. Se repete a cena. Daqui a pouco a gente volta com as últimas do nosso Pressão Forrozeira. Pressão Forrozeira. Atenção você que passa por momentos difíceis na vida. Doenças misteriosas, vícios incontroláveis, amor não correspondido. Nada está dando certo na sua vida? Agende agora mesmo uma consulta espiritual com o maior médium vidente do Brasil, Pai José de Ogum. E atenção você de São Bento do Maranhão. Em breve o Pai José de Ogum estará atendendo nessa cidade. Lembrando que você só paga a consulta. Os trabalhos só serão pagos após os resultados. Ouça de segunda a sexta-feira nessa emissora, das 7 horas às 7h30 da manhã, o programa Uma Luz em Seu Caminho. Telefone DDD 89-99457-4801. Baixada FM, a rádio da Baixada Maranhense. Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro, através do seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo em seu celular ou tablet. É de graça! O Radiosnet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Bento do Maranhão nunca mais será a mesma. Vem aí! A farmácia mais barata do Brasil. Preços baixos como você nunca viu. Aguardem. Pressão Forrozeira tá de volta. É Pressão Forrozeira, menino. Trazendo Serginho de Goiás aqui pra você. Com sucesso aqui que você ouve agora, domingo a domingo. Um beijo. Agora eu quero passear no céu da sua boca. Seus olhos, seu corpo. Se quer pagar pra ver, eu juro que te deixo louca. Como beija-flor, me rouba o mel na flor. Eu quero roubar o seu coração, menina. Meu anjo lindo, deixa eu te morder, vem me amassar. Meu fruto desejado, meu pecado, meu afã. Eu quero amar você domingo a domingo. Eu

Não esquece. Esquece nós não, hein, Jorge? Respeita as firmas, hein? Barões da Pisadinha. Bora, Felipão! Meu parceiro Jorge e Barões da Pisadinha. É nóis. Pisadinha e sertanejo. Musicalidade na veia. Respeita as firmas, bebê. Pressão Forrozeira. Opressão. É Hit Brasil. Secando na minha Arquilade. Balançando o Brasil. Nega, até que eu gosto de você. És o meu melhor esquema. Nega, espera, deixa eu te dizer. Tem um pequeno problema. É que eu tô mal acostumado com tanta mulher na vida. Esse pega e não se apega, não quero mais outra vida. Fica na gente, fica, mas namora tá foda. E logo agora que o meu beijo tá na moda. Fica na gente, fica, mas namora tá foda. E logo agora que o meu beijo tá na moda. Fica na gente, fica, mas namora tá foda. E logo agora que o meu beijo tá na moda. Fica na gente, fica, mas namora tá foda. E logo agora que o meu beijo tá na moda. Vai, Arquilande! Arquilande! Fala, meu irmão Caminara! Tamo na área, tamo na moda, viu? Tamo na moda! Nega, até que gosto de você. És o meu melhor esquema. Nega, mas pera, deixa eu te dizer. Tenho um pequeno problema. É que eu tô mal acostumado com tanta mulher na vida. Com esse pega e não se apega, não quero mais outra vida. Vai! Olha, ficar a gente fica, mas na moral tá foda. Logo agora que meu beijo tá na moda. Ficar a gente fica, mas na moral tá foda. Logo agora que meu beijo tá na moda. Olha, ficar a gente fica, mas na moral tá foda. Logo, logo, logo agora que meu beijo tá na moda. Fica mais namorada fora. Logo agora que meu beijo tá na moda. Ave! E respeita a campanhada. Tá na moda, vai carinar. Prazer, meu irmão, obrigado pelo convite. Vai! Chama. Nós estamos na moda, Eric Lande. É pressão, menino. Pressão Forrozeira. Uai! Meu parceiro Xan de Avião. Só vai tomar escala. E todo dia ela briga comigo. Chama de safado, dá tapa na cara. E fala, fala, fala, fala, fala. Ou me deixa de castigo. Vai pra festa comigo, não deixa eu beber. Os meus amigos falam, sou a mulher que manda em você. Mas não é bem assim, tem um lado bom também. Ela me dá carinho, não me deixa sozinho e faz amor como ninguém. Ela aperta a minha mente, mas eu não vivo sem. Ela é meu amorzão, eu amo de montão, não quero mais ninguém. Minha mente, mas eu não vivo sem. Ela é meu amorzão, vamos de botão, não quero mais ninguém. Eu me maltrata, mas trata nós, mas faz bem, viu, comandante? Meu amigo Alex do Carajás, o maior homicídio do país. Vaguinho pra chegar aqui, tudo, hein? Vai pra chegar. E todo dia ela briga comigo, me chama de safado, me dá tapa na cara. E fala, fala, fala, fala, fala. E me deixa de castigo. Vai pra festa comigo, não deixa eu beber. E meus amigos falam, dona Isa que manda em você. Mas não é bem assim, tem um lado bom também. Olha se tem. Ela me dá carinho, não me deixa sozinho. E sarra como ninguém. Ela aperta a minha mente, mas eu não vivo sem. Eu amo Zé, eu amo de montão. Martinelli, só tem você, não tem mais ninguém não. Ela aperta a minha mente, mas eu não vivo sem. eternamente. Mas eu não vivo sem ela, meu amorzão. Nós amamos imortal, não quero mais ninguém. Pena imortal. Vamos pintar o Brasil. Vamos pintar o Brasil de alegria e Kini. Muito obrigado pelo convite, meu irmão. É bom, né, meu, hein, pai? Vai chegar, vai chegar. E Figueiredo já é. Ô, oh, pisando diferente. Pra tocar no paredão. Muito bom. Pressão Forrozeira. Destaque Serginho de Goiás. Domingo a domingo. Barões da Pisadinha, Quero Ver Me Esquecer. Sou do Eric Land, Caninana, Fica a Gente Fica e Xande Avião, Ela Aperta Minha Mente. Pra fechar nossa participação aqui do Pressão Forrozeira. Um grande abraço, gente, obrigado. Até a próxima, com mais sucesso, com mais forró. Pressão Forrozeira. Valeu! Você ouviu Pressão FM, a sua nova rádio. Que já era bom, ficou ainda melhor. Odonto Company São Bento, em novo endereço, na rua Newton Belo, sem número, ao lado do Laboratório Diagnóstico. Odonto Company aqui em São Bento, mais confortável. Espaço amplo, novas tecnologias e com aquele atendimento que só a maior do mundo tem para você e toda a sua família. É festa, é alegria e sorriso bonito para toda a família. Estamos oferecendo facilidades incríveis em todos os serviços. Você é o nosso convidado especial. Você está ouvindo a melhor rádio. 24 horas. Mais emoção no seu rádio. Todo mundo ouve. Pinto do Maranhão. Nunca mais será a mesma. Vem aí, a farmácia mais barata do Brasil. Preços baixos como você nunca viu. Aguardem. Você liga e participa. Little Boy, fala comigo, Jenny. Tu não sabe o mal que ela me fez. Conta aí pra gente, vá. Colecionando cerveja vazia, tirei um peso grande do meu dia. O meu novo amor nunca nem reclamou da hora que eu cheguei, ou que eu nem liguei. Vida difícil era com a minha ex, que pra ela o nosso amor tanto faz, tanto fez. Agora não tenho ninguém pra me abusar desse amor, nem precisei superar. E eu não quero namorada, quero cerveja gelada. Cerveja engorda, mas não trai. Então tá, mas não é capaz de fazer o mal que ela me fez. Pode ir embora de uma vez. E eu não quero namorada, quero cerveja gelada. Cerveja engorda, mas não trai. Então tá, mas não é capaz de fazer o mal que ela me fez. Pode ir embora de uma vez. E pra cantar comigo, Little Boy, que é mais ou menos assim. Era com a minha ex, que pra ela o nosso amor tanto faz, tanto fez. Agora não tenho ninguém pra me abusar. Este amor nem precisei superar. E eu não quero namorada, quero cerveja gelada. Cerveja engorda, mas não trai. Então tá, mas não é capaz de fazer o mal que ela me fez. Pode ir embora de uma vez. E eu não quero namorada, quero cerveja gelada. Cerveja engorda, mas não trai. Então tá, mas não é capaz de fazer o mal que ela me fez. Pode ir embora de uma vez. E eu não quero namorada, quero cerveja gelada. Cerveja engorda, mas não trai. Então tá, mas não é capaz de fazer o mal que ela me fez. Pode ir embora de uma vez. E eu não quero namorada, quero cerveja gelada. Cerveja engorda, mas não trai. Então tá, mas não é capaz de fazer o mal que ela me fez. Pode ir embora de uma vez. Acertou de novo, Little Boy. Tamo junto, meu parceiro. E é mais ou menos assim. Chicão dos teclados ao vivo. Cura Cleiton, gravando tudo ao vivo pra você.